mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos também vos ressuscitará. É a palavra de Deus sobre a tua vida. Isso é sobre a tua vida. O que posso ver se não um vale de ossos secos? E o que posso dizer se já se foi a esperança? Nossa vergonha, nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca. Do seu lado. Nós vamos profetizar a vida de Deus uns pelos outros. Nós vamos profetizar a vida de Deus sobre famílias nessa nação. Quantos podem profetizar nessa noite? Levante a mão do teu irmão e com toda a força declare sobre ele a vida. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vou, vida de Deus. Profetiza. Eu profetizo sobre ti. Receba, oh, a vida. Vida de Deus. Vida de Deus, oh. Ressuscita, oh, terra que estava morta. Ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir, ouvir. É som de avivamento. A morte.